reclamação. Palmilhei caminhos tortos, só pensava mal. Tudo que destrói a alma e o coração. Era só o que eu queria, me atirei ao chão. Mas alguém que me amava jamais me esqueceu. Me levou a refletir, se compadeceu. Minha vida abatida se recuperou. Encontrei meu grande amigo que me abraçou. Os amigos que eu tinha fugirão de mim, me deixaram isolado, prevendo meu fim. Mas o bom e fiel amigo não me esqueceu, estendeu sua forte mão e me acolheu. A família me esperava sem desfalecer. Prepararam um banquete pra me receber. Não existe neste mundo um melhor lugar que a casa do pai, voltei pra ficar. Hoje canto com alegria a nova canção que o mestre me ensinou com grande emoção. Alegria toma conta de todo o meu ser. Só Jesus merece honras, glórias e poder. Muitos hoje testificam suas conversões. Tenho alguns filhos na fé em meio aos milhões. Muito em breve estaremos em um bom lugar, dando glórias e aleluias a Deus Jeová.